Meus olhos refletem as mágoas que eles têm. Deus me deu a vida, mas eles me querem sem. Olhando pra terra, não confio em mais ninguém. Eu derrotei, me transformando em um alien. Meus olhos refletem as mágoas que eles têm. Deus me deu a vida, mas eles me querem sem. Eu olho pra terra e confio em mais ninguém. Eu acho que me transformei em um alien. Essa weed me leva pra outra galáxia. Beat comigo na frequência máxima. Parada quente, essa porra é um magma. Carta magna. Foda-se a cena, sou de outro planeta. Mundo minha mente, não é uma buceta. Toma no cu, seus urubu. Seus um filhote da minha caneta. Nessa cidade nós aterrizou. Deixa a mochila nos vossos quintais. Eu tô falando quando eu nasci for. Eu tô mais caro que o preço do gás. Sete maninho do carrinho fluente. Por isso que eles só blefam demais. Pode ser justo, eu só quero justo. Se não for justo, foda-se a paz. Foi um pesadelo e pode ser que sonhei. Essa merda não é doce, foda-se, dropei. Essa lírica é uma foice. Vê quantas obras eu já sangrei. O momento é agridoce, mas eu me movo igual um rei. Foda-se, foda-se, foda-se. Mas não me movo como um rei. Cozinhando nesse estúdio, rápido igual o Sonic. Deixa eu dropar essa droga, assim a dor some. E se eu deixar me levar para o mal, essa merda me consome. Ciclone o conceito da rua. Fique no pente e atrás da minha blusa. Ela me vê já que é tapa na bunda. Tipo Anitta chapada é loucura. Os olhos brilham quando vê meu cordão. Dinheiro no bolso e de peça na mão. E HD20 rebaixada no chão. Ela empina o rabo, já me dá mó tesão. Ela diz que eu pareço de rock. Que eu vou estourar, vou fazer uma lote. Tipo Pop JJ, sobrevivendo e nadando nas notas. Bola no plano pra subir com esse hit. Essa porra de eixo pra mim não é o limite. Investe meu cash e coleto aluguéis. Investe no trap ou gastar dos motéis. Estourando champanhe, engomando os papéis. Um brinde pros finados que foram fiéis. Estourando champanhe, engomando os papéis. Um brinde pros finados que foram fiéis. De ciclone atraindo os olhares das balas. Procura-se vivo ou morto, mais louco da casa. Tá rolando a recompensa pela cabeça do tal do koala. Quando o negão passa, elas pedem minha placa. Meus olhos refletem as mágoas que eles têm.